CHG? Nós recebemos sim a CHG e a gente está em coordenação com o plano de voo de Recife para que ele envie a CHG para o operador do centro, para que ele receba a CHG que não foi recebida. Mas a gente verificou aqui a rota nas cartas e a diferença é um pouco... é pouca, assim, a diferença, e no caso voando por Quinault eu voaria um pouco mais, mas a gente está em coordenação para cumprir a CHG. Ciente, é porque essa posição módulo aqui que foi nos passados, nós não temos nem nas nossas cartas de voo, nem muito menos no database da aeronave, é por isso que acho que foi feita essa variação. A gente voa em cima da Upper Zulu 10 o tempo inteirinho, porém são esses fixos aí que a gente não consegue executar a saída e interceptar. Estamos aqui na sua escuta, obrigado. Afirmativo, então em coordenação, se possível, modificação. Obrigado. Só um instante, o Xené 6251 não está na escuta? Na sua escuta. O senhor está propondo voar direto pelo ISC-50, o senhor aceita? Aceito. Prolix. Salvador, bom dia, tá 3201. Identifique, vista para 2000, via chegada, o ajuste no 013. 2000, via, tá 3201. Autorizado agora via Perisic 50, para destino. O nível permanece o 360 e o transponder 501. A saída será da El Leda, eu disse. Ciente, então efetuaremos a saída da El Leda, eu disse, e interceptaremos a Perisic 50 até o destino. Afirmativo, chamo para o puxa acionamento. Obrigado, transponder 501-1935 ao controle. Muito obrigado. Azul 4177, aguarde cópia, Vitória. Aguarda 4177. 4177, copy. Pronto, diga. Vitória autorizado, nível 360, a rota para o ISC 50, decola da pista 10, curva direita, da Leda Eudes. Controle 1935. 5027 o transponder. Autorizado, Vitória, nível 360, decola do 0, curva direita, segue a rota do trânsito 350, da Leda Eudes. 1935, transponder 5027. Correto, um pronto, puxa o acionamento. Puxa para mim, passou 4.7. Paulo Salvador, web 6749, na posição número 3, com a informação Fox, para cópia. 6749, aguarde autorização. Guardando, web 6749. Posição 4177, pronto para puxa e acionamento. Autorizado, time táxi. Chamará para o táxi, sou 4177. Só do não, tá? Press 201 visual. Chama em torno agora 18.6. 18.6? Isso, 18.6. Certo, Maria. Salvador está 3201, bom dia. Está 3201, bom dia. Está autorizado o pouso na 10, cheque o trem, o QNH é no 0 no 3 e o vento 300 graus com 4 nós. Ciência, livre pouso 300 com 4, está 3201. Chamando baixo, vai travar. Web 6749, confirme se foi feito modificação na rota Pesolu 21 no Trive direto com Alce Caldas. Afirmativo, foi realizado, senhor. Digo, foi realizada uma modificação, a rota que o senhor tem é essa? Ah, sim, é essa a rota que nós temos, senhor, perdão. Ciente, estou em coordenação com o centro. Ciente, grato. Salvador, bom dia, o azul 4177, ponto de espera no 0, estamos prontos. 6251, no 11. Em ação no 0, azul 4177. Web 6749, eu sou? Prossiga, só Web 6749. Comandante, não consegui autorização do seu plano devido ao NOTAM Zulu 0271, que restringe sua rota aí pela Pesolu 44. O senhor deve cumprir a rota Pesolu 44, para Guarulhos. Aí o centro não autorizou, solicitou que faça o CHG da rota. Ah, É, olha só, bom dia, senhor. É, eu acabei de falar agora pelo Nextel com a empresa. Ela me informou que já foi feito isso a partir das 7 Zulu, é, esse plano pelo Amplo Zulu 21 Trive, tá? E direto posse. Acabei de falar agora, tem 10 segundos. Eu entendi, eu recebi a rota Pesulu 21 no Trive direto posse de Carlos. Só que o centro informou que, que a rota para este horário é a Pesulu 44, conforme o notante foi informado. Opa, eu vou entrar em contato com a empresa. Então qual seria a rota agora? A rota para esse horário é a Pesulu 44. A gente está na escuta aqui, qualquer informação para recoordenar com o centro, estou na guarda. Ok, vou coordenar com ele aqui. É porque nos passaram essa informação, inclusive está até aqui nosso repetitivo, e vou falar com ele. Filadinho, hoje está ocorrendo aí esse probleminha devido a essas mudanças aí de Notam e de rotas. Ok. Olá, Salvador, bom dia, até 3201, no Libro. 3201, portão 8, aguarde para ingresso no pátio antes da taxa Juliette. Guarda essa Juliette para o 8, até 3201. Patrono 77 decolou 51, controle em 1935. Bom voo e bom dia. 1935, obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, azul 4177, cruza 2200, no perfil da Dael. Bom dia, contato vigilância. Gente, para o azul 4177. Para o táxi Oceanair 6251, autonomia de 3 horas e 50, está alternando o galeão. O POB é de 115. É 251 pelo pátio e Índia, ponto espera 186, 1003 o ajuste. 186 pela Índia, ponto espera. Na Juliette, está 3201. Boa, Salvador, o 3749. O TAN 3201, observe o Avianca taxiando pelo pátio após ingresso via Juliette para o portão 08. Observando o Avianca via Juliette para o 08, TAN 3201. 3749 da WebJet, prossiga. Eu já entrei em contato com a empresa, eles ontem, antes da virada, eles entraram inclusive em contato com o CGNA e eles nos garantiram essa rota aí, que tava, era a rota já prevista nova, essa via Trive, posse. Pedi para ele fazer essa modificação pela essa Zulu 44, então a gente está aguardando aí. Ok, Cintia, a gente está em contato aqui com o centro também, verificando a questão do notão, ok? Ok, se pudesse a gente permanecer já nessa rota que estava previsto, pra gente ia ser bom para não atrasar o voo, que a gente pelo jeito aí vai atrasar isso aqui. Ok, a gente tá fazendo o possível aqui, então o colega tá em contato aqui com o centro negociando, ok? Pô, tô vendo aí vocês aí, é tudo 10 aí. Obrigado, tá, irmão. Bom dia, Webjet 5898, centro da Fox. 5898, para Confins, nível de voo 340, aguarde o instante para cópia. Gente, poderia adiantar a saída? Vou checar com o centro qual é a rota correta, após eu pago a saída, ok? Tá bom, obrigado. Salvador, muito bom dia, Webjet 5717. 5717, aguarde para a cópia. Rodando para a cópia, SP-17. Salvador, Oceaner 625, está se aproximando do ponto da espera, está pronto. Ocean 6251, está autorizado a linha decolada 10, vento variável com 2 nós, QNH 10, 13. Autorizado a decolagem da pista 10, Ocean. Só que o operador lá da posição do C não autorizou o seu plano ainda, está em contato com o CGNA para poder resolver essa pane aí. Assim que possível, a gente vai autorizar o seu plano. Tá ok. Tá ok, a gente vai verificar aqui a situação e tá no aguardo da sua resposta. A gente aqui tá precisando só dessa confirmação pelo seguinte, porque exatamente a empresa acaba de nos passar que para a nossa rota, ela não pode, exatamente como o senhor falou. Então a gente tá aguardando aqui, sabe, se manda uma CHG, se muda esse, aí vai contra, inclusive, o Notan, que o Notan não fala sobre o Guarulhos. Não, realmente, não tem nenhuma restrição de horário para Guarulhos. Se foi a intenção deles, eles fizeram o outro errado. Não é o que está escrito aqui. Tá bom, meu filho. Estou aguardando aqui. Obrigado, tá? Solo Web 577. 577...